preso no sapato. Memórias de outros tempos relembradas num retrato. De quando olho no olho valia mais que um contrato. Ou umas tubaína valia um campeonato. Enquanto FHC iniciava seu mandato. E a gente torcia na Copa de 94. De quando era comum os enquadros de zacato. E o mato não concorria com bicarbonato. Vendo a criançada pela rua, tão todos mais ligeiros, não corre cedo pra fazer a sua. A maldade se insinua, disfarçada de autoridade, uma viatura atual tua. Juventude esquecida, desinteressada, não quer fazer nada que contribua pra mudar o cenário, ganhar honorários, fazer com que a vida evolua. Mas e se fosse eu beirando os 15, castelando sonhos, querendo que tudo se realize? Também estaria lá em meio às crises, entre devaneios, bares cheios, tiroteios e deslizes. Maldade aqui, nada de braçada. Debate tenso, vi na esquina semana passada. Problemas que nem tão na minha alçada. É o que vejo e relato sentado na calçada. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada, observando esse cotidiano insano. Do outro lado eu vejo tudo, mas não sei de nada. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada, observando esse cotidiano insano. Do outro lado eu vejo tudo, mas não sei de nada. E me lembrei de uns tempos sem perspectiva. Escolha o seu caminho, no tape deck ouvindo voz ativa. Volta de estudo priva, poucas alternativas. Uns caíram pro crack, pra cannabis sativa. Fogo na bomba era o hit. Eu e meu mano já é perdido entre o piche e o grafite. Querendo os kit, pro crime convite. Toda a nossa adolescência foi nesse limite. Tão perto de fazer presepada. Pela PMT sua carreira encerrada. Sem dar bandeira por nada. As latas tão mocosada. Faz o beiral, vai pela beira ou faz o parça de escada. É, eu de rolê por toda a Babilônia. Noite de insônia, Francisco Morato, Vila Sony, Butantan. Banho de tinta na ZN, corres da PM. Uns do VGN, na Ervante, que Sajikian. E ainda hoje flagro uns rabiscos. Prédios feitos de cima a baixo, vejo escrito Francisco. Vez em quando trombo os doido que ainda correm risco. E os assuntos agora ficam entre filhos e discos. Virou vivência, experiência pra contar. Sem desapontar, fala pros moleque no aprontar. Salve pros manos que se foram em meio à corrida. E pra todos que conheci pelas ruas da vida. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada. Observando esse cotidiano insano. Do outro lado eu vejo tudo, mas não sei de nada. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada. Observando esse cotidiano insano. Do outro lado eu vejo tudo, mas não sei de nada. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada. Observando esse cotidiano insano. Do outro lado eu vejo tudo, mas não sei de nada. Reflexões de um nômade urbano. Viagens de um rapaz comum à beira da calçada. Observando esse cotidiano insano.